Mãozinha! Patrese Marlon Beach já na área! E aí, minha produção? Estamos na área, senhor! São caçadores do animal. O verdadeiro show do gigante vai começar. Vai começar. Em instantes, os sons das primeiras batidas irão envolver seu corpo. Um êxtase de prazer e muita diversão. Ele chegou para comandar o animal. Toca tudo do Pará. Gigante Crocodilo Prime. É o gigante! Crocodilo Prime. Tá na área, área, área, área. E a partir de agora, ele dita o ritmo e os BPMs do seu coração. Crocodilo! E a deitada! Vai começar o baile do Patrese. E o Marlon Beach do Pará. Uncertainty and mystery are energies of life. Life is a mystery, full of twists and turns. E quando ele toca, todos os caçadores dançam. Vem DJ Patrese. Vem da show no comando do gigante. Do not dwell on the past. Porque agora, for it's done. O baile é seu. Joga tudo pra cima! Pra cima! Pra cima! This is your life. Com vocês, DJ Patrese e Marlon Beach, o top DJ do Pará, comandando o gigante Crocodilo Prime. Alô, galera do Crocodilo! Mãozinha pra cima! Tá na hora da pressão, meu irmão. É o baile do Patrese. E joga pra cima. Só quem tá feliz, joga. Bate na palma da mão, na palma da mão. Assim, e eu vou no rei, vocês vão no rol. Paysandu bem alto, tá aí, tá? Galera do Paysandu! Dá uma vaia na galera do Remo aí. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo bem forte. Joga a mãozinha pra cima, galera do papão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. É bicolor, é bicolor. Agora te segura que a galera do Leão tá na área. Cadê a torcida do clube do Remo? Torcida do Leão, dá uma vaia na galera do Paysandu aí. Só quem vai amanhecer dá o grito. E bate na palma da mão, na palma da mão. Torcida do Papão, torcida do Leão. Galera do Corinthians já o grito, dá o grito. Galera do Flamengo dá o grito, dá o grito. Só quem tá solteiro faz barulho. Isso aqui é forte, ó. Quem tem amiga sapatão aí, dá o grito. Quem tem amigo viado, faz barulho. Quem tem amigo corno, dá o gritão. Bora, Patrese, bota na batida que doidou, e doidou, e doidou. Assim, ó, faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. E dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Bota na pressão, bota na pressão. O quê? Bota na pressão, yeah. Bota na pressão. Eu vou endoidar. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Olha o gritinho, agora! Olha o grito, olha o grito! Apenas te ajudou, né, bebê? Vocês! Já me perdoa, meu amor, porque só apenas começou. Isso é pressão! DJ Patrese. Vai te pegar. E agora toma, não adianta tu voltar. Bora lá! Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança e hoje chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança e hoje chama. Aí, Claudio, te segura, mano! Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentando. Cadê o gritinho das gostosas aí? Tem, tem. O gritinho das gostosas, cadê? O gritinho das virgens! Peraí, tá começando, não pode mentir, porra! Cadê o gritinho das virgens? Bora pra cima! A novinha linda que mora aqui no lado. Bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o doidinha se encantou. E o pé? Vem e bota aqui. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Toma caqueado, caqueado, caqueado. Começou o baile. É o baile do Patrese. Começou o baile. É o baile do Patrese. É o baile mais famoso do estado do Pará. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Essa música aqui é muita onda, ó. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Olha aí no croco, ó. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos, pegava teus amigos. Joga! Teus amigos, teus amigos. Que filha, Auri? Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Onde tu ia? Fala pro pai! Teus amigos. Pegava teus amigos. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Mas tem a elas aqui, ó. Segura! As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão. É muita onda. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Gigante Crocodilo Baile. Rabetão no chão, vai! Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. Então canta! Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou. segura, meu irmão! É pressão pra todo lado! Festival da Gola! E o gigante detona! Fala, Boa Vista, como é que é? Bora pra cima! Vai! E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina aqui na E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, Belly! É muita pressão! Oh, se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. E o quê? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas. Pontiane, eu vou comer também. Suas amigas, Pontiane, eu vou comer também. Suas amigas, Pontiane, eu vou comer também. Suas amigas, Pontiane. E joga a mãozinha pra cima. Só quem vai amanhecer aí. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Assim, ó. Joga a mãozinha pra cima. Para. Mãozinha pra cima, assim, ó. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. E dá-lhe a deitada. Dá-lhe a deitada. Dá-lhe a deitada. Deitada, deitada. Pula, malandro. Essa malandra, assanhadinha. Só quebrar. Vai só sacanagem, vem na fuleiragem. Vai só sacanagem, vem na fuleiragem. Vai só sacanagem, vem na fuleiragem. Bora sacanagem. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. E aí, Clube do Mirizal, e olha a sua primeira dama. Tá aqui comigo. Se foi amor, e a Crocolai, vem. Olha no meu olho e diz que acabou. Bora, Nazarino. Suas lágrimas. Nazarino Costa. Obrigado, Mimozinho, Nazarino Costa, o cara aqui no Meijinho Esforços aí. Pra tá trazendo o nosso animal aqui no Festão da Gó. Quem gosta agora? É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Joga a mãozinha pra cima e bate, bate na palma da mão. Bate, bate na palma da mão. Bate, bate na palma da mão. E doido. Bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido. Bagulho doido. E doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Agora gira. 3, 2, 1. Vai. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Eu gosto dessa aqui, ó. O bagulho endoidou. Eu gosto dessa aqui, ó. O bagulho endoidou. E a galera, faz o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Faz a boquinha. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. A boquinha mais famosa. Olha, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Meu parceiro Abel, Mr. Cat, o Thales também de Viseu. Galera comigo, faz a boquinha. DJ Patrese, Patrese. Fala, Marlon Beach. O crocodilo tá muito louco. Tá

É o baile do Patrese. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. É muito caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele pega tudo, vai. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. Só namorar. Bora, MC, MC Lari Love também. Meu irmãozinho Johnny Sherman também, parceiro Kelvin Souza. Raíssa, meio aí, me Pedrinho das Contabilidades. Isso, a primeira dama, nossa grande amiga Letícia Mello também. Na fronteira do animal. Bora, Pedrinho. Bora, bebê. A gente vai até o sol raiar. Esse é o Pedro de Lara. Aniversário dele hoje. Então bora! Olha bem pra mim, amor. Olha bem. Equipe da saudade também. Está comigo, presente com a gente no Cron. E toma na pressão, na pressão, na pressão. Vambora que o baile tá doido. Então diz, agora. É o baile do Patrese que tá dando o que falar. É o baile do Patrese que tá dando o que falar. Que tá dando... E a galera do bar que tá dando o que falar, que falar. Da chácara primavera. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Bora, menina GDP. Joga, joga, joga as duas. A pizzarreira do animal também tá na área, obrigado, viu? Joga, joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. E joga, joga, joga, joga. É do jeito. As estrelas brilham por você. O quê? Na noite fria. Aí, Emerson Silva. Imperatriz de Maranhão, aqui no Gigante da Fronteira. Se você se for, então vai chover, chover. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida é mesmo, é? Pressão. Toda bandida gosta de pressão. Agora! Depois do rock, sequência de ladrão, sequência de ladrão. A sequência de dentada! Ladrão, sequência. Caqueado, caqueado, caqueado. Bora, bora, bora, bora, bora. Então diz, agora vai, vai. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Ei, ei, ei, vai, novinho, ei, ei, ei, ei. Bora, novinha. Vai. No papo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Chupa um abraço bem nosso grande parceiro Henrique Mafra também. Parceiro Pedrinho, parceiro Ricardo. Rebolando, rebolando, rebolando. A nossa família sem juízo também. Rebolando, rebolando. Aqui de Guatipuru. Te liga, te liga! Os empresários da Serra! Será que é mar, é pecado, será que é tudo acabado? Patrese. DJ Patrese. Bora lá! Amor, eu sei que eu faço. Bora, Pedrinho. Bem, amor, eu sei. Prepara, no próximo sabadão, dia 28. Bem, o animal em Salinas. Tentar conversar, tentar nos reconciliar. Obrigado também a toda rapaziada, também lá de Bragança. Eu te amo tanto. Sempre aqui no animal. Custa tanto. Sente, se tu ainda me amas, se tu ainda me amas. Pede, vai! É, eu só te peço. Só assim, ó! Só mais uma chance. Bora pra cima! Vem curtir o baile do Patrese, sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará, faz a galera delirar. Fala, meu irmãozinho, Thiaguinho, também do sucesso. Tudo. Junto também com o nosso parceiro Príncipe. As garotas, seu parceiro Digo. O Júnior. Rompendo fronteira! Agora é diferente, tudo mudou. Lisboa também, rei da carne. Ai, confio. O Leandro Lisboa. A Jaque, a Adriana, o Chico Live, junto com o Marcelo. Marcelo da Segunda. É no rosto. Cara, tá com muita falta no crocodilo. Pro namorado, teu menino apaixonado. Vamos desenrolar. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela. E o que? Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Apresentar ao teu pai, ele também vai falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. Posso te empurrar? Vai. Posso te empurrar. Toma a deitada, toma essa deitada. Toma. Vai. É muito caqueado e muito gingado. É um gigante na parada. Deixa no batidão, vai. Deixa no batidão. E deixa no batidão agora. Deixa no batidão. Bota pra endoidar. Vai. Endoida tudo. Patrese. Gigante Crocodilo Prime. Surubinha, vai. Só surubinha de leve, tá sermina maluca. Obrigado também a todos nossos irmãos, feitos também de Floriba. Pra cá e o chefinho também, o Joãozinho da Carina. A Camila também, palido. O Radinho, bora cabelê. O Ítalo. Dá-lhe meu top do Pará. O quê? Dá-lhe meu top do Pará. Patrese. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. O Patrese tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Amor não inventou palavras. É do jeito. Pra expressar esse momento. Na moral. Onde os atual deu nosso amor. Nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Meu parceiro Flavinho também. Já aqui comigo. Grande abraço. Agora. Coração explode pela boca. E a nossa voz fica rouca. De tanto gritar te amo. De tanto gritar te amo. Nosso amor é lindo. E aí, Felipe? Segura, moleque. Loucos. Mas o mundo nos chama loucos. Falando. Porque falamos sozinho na rua. Me chama loucos. Porque contamos estrelas no céu. Me chama loucos. Porque biscoitinho. Pois nossa imagem no meu coração. Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Agora! Pou, pou, pou, tei, tei, tei, o Patrés virou de... Segura! Pou, pou, pou, tei, tei, tei, o Patrés virou de... Fala, André! Pou, pou, pou, tei... Parceiro André também, é tudo na sua família. Patrés virou... Família remoçada também. Pou, pou, tei, tei, peso de Boa Vista. Patrés virou de vez. Alô, Melri! Ei, Betinho Playboy! Bagulho doido. Esse rock doido. O patrão mandou avisar. Bem daquele jeito, bem na moral. O Office viaja. E o crocodilo detonando tudo. Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais uísque, desce mais tequila. Até manda avisar que a festa vai até outro dia. Bota mais uísque, bota mais tequila. Perfeito, professor Luiz. E a sua primeira dama. Cerveja e pioca. Professora Beni, energético e vote. Bora marcando. Falei que o mundo tá presença, garoto. Segura. Ei, Patrese. Vai. Pode sentar a batida. Pode sentar a batida. Olha a batida. O bagulho tá louco, DJ. Uhul. Pra dar de uma pista. O DJ que... Então toma. Toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza. Gigante toma Crocodilo Prime. Toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza. Bora, meus maromba! Os maromba, o Marcos, o Binho, o Alessandro, o Palivandro, o Joab, o Ronald, o Binho, para Lucas. A toda a galera da parte interna do grupo, né? Chama a batida que ela vem. E chama que ela vem. E chama que ela vem. Ela vem, ela vem. Pode vir, vir. Tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. Pode vir, pode vir, pode vir. Tem bandida, tem bandida, tem bandida. É muito caqueado no gingado, caqueado no gingado, no gingado. Toma, tem bandida, toma essa pressão. Toma essa pressão. Vai, vai, vai. Tem bandida, tem bandida, tem bandida. Pode vir. Não alivia. Não alivia que o croco vai pra cima. Não alivia que o croco vai pra cima. Não alivia que o croco vai pra cima. Não alivia que o croco vai pra cima. É muito caqueado, muito caqueado, bora. E vai dançando, vai dançando. Toma caqueado no gingado, move. O caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado o que é, que é? E fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Pra detonar tudo. 3, 2, 1. Tá na hora. Só namorar. Obrigado, meu irmãozinho Luciano Moraes, bem. Eu já desconfio. Você é nosso empresário do Mijimac. Seja, não me olha como antigamente. Mijimac de pescado, né? Rapaziada que vieram diretamente lá de Salinas. Nossos cachorros do aeroporto. Agora vem. Vão estar conosco também no próximo dia 28. Invadindo o sal. Obrigado, meu irmãozinho Luciano. Bora pra cima, bora pra cima. E vai aqui até o sonho. Os cachorros do aeroporto, meu irmão! Bora, cachorros, pra cima! Você perdeu. Agora! Como é que te amava e sem perceber? O amor que eu procurava, você não me deu. Eu já estou cansado, escolha o Hello Way. Meu parceiro Luciano na fronteira! E aí, Luciano, agora vai, garoto! Então toma mais uma! As melhores! Obrigado também à nossa secretária de cultura também. A Michelle Pop também, obrigado, viu, nossa secretária. DJ Lando. Lando. Então diz, vai. Amar a minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. O top DJ do Pará. Em casa até passar. É o baile do Patrese. top DJ do Pará. Mas você me visita toda noite, e traz presentes que agora me confundem. Faz o mundo girar, faz me apaixonar. Vou te amar sem medo, eu tô de errado. Então solo vai! Agora, toma, toma, toma, gira! Eu preciso dizer a verdade, matar. Saudade. E o que? E o que? Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Marcante, bora! Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. E o que? E o que? A covarde do quê? Segura, Felipe Lopes! Eu adoro quando toca em mim. Do jeito. Oh, e a forma que me faz sorrir. Oh, seu beijo é doce, me faz pirar por ti. Bora pra cima, bora pra cima. Eu fiz tudo. É gigante, é gigante. Eu te perdi. Oh, oh, não. Quando acordei e você não está. Os empresários da Serrasa. Quero sonhar de novo. Só a galera tem moral. Dessa vez você não vai escapar. O nosso amor. E o quê? Segurita. Vai girando tudo. O Alex do Lanche também. É a galera da fronteira. Te segura. Vale Imperador. Pra quê? Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito. Somos imperfeitos. Fico emburrado. Eu do outro lado. Morrendo de saudade. Cheia de vontade. De lhe dar um beijo. Cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo. E essa guerra fria boba por mim vai ter fim. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. Vamos junto e misturar. Quando sai, eu fico aqui esperando você me amar. É só Barivana, Barivana, ela tá no gigante. E quando sai, eu fico aqui esperando você me amar. Tá doido, doido, doido. Agora um abraço aí, nossa amiga Preta, também da Cidade Nova. O Cione também, te esperando do lado direito do animal. Lá vi a primeira vez que me apaixono por alguém. O top DJ do Pará. Ei, ei, sei que meu coração. Festival da Goa. E o crocodilo detonando seus melhores. E a galera vai dançando do jeito, do jeito. Sistema que faz lembrar daquela noite de amor. Em meus braços você adormeceu. Sabe, aquilo foi algo surreal. E o quê? Como Cinderela eu vivi ao seu lado, momentos de amor tão lindo. Toda vez que a gente for pra primavera, a gente vai ficar na casa da Ivana. E você, quero de novo te amar. Fechou? Eu vivi com você. E eu? Eu vivi com você. Só uma noite de amor. Aquele dia que você... Tem gritinho e tudo, ó. Agora vai! Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu. É muito gigante! Gigante Crocodilo Prime! Fala, DJ! Hey, DJ, aumente o som aí. Bora, meus garotos! Os garotos do rock, oh! Frente a frente com o animal, garoto. Não consigo esquecer. Tô fere por dentro. E dói, pode crer. Só meu amor. Agora é Prime. Prime. Tá na hora! Galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí! Galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima! Galera do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima também! Só quem tá feliz, quem tá solteiro, quem vai amanhecer, joga tudo! Tá na hora de doidar! Bagulho doido! Essa é a hora! Joga! Joga! Vamos lá! E doida! E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. E doida! Tá na hora da pressão, tá na hora da pressão. Quem tá solteiro, dá um gritinho aí! Quem tá solteiro, dá um grito! Pra sair do chão! É o baile do Patrese. Sai do chão! Pula, sai do chão! Pula, sai do chão! Pula, sai do chão! Pula, sai do chão! A galera vai no clima! E o Patrese e o Iron Beat na adivinha! Vai, vai, vai! Joga pra cima! Joga pra cima! Quem vai amanhecer, joga pra cima! Vai! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida! Bora, doida! Do jeito! Se o ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Para minha família, o nosso bonde dos 40 também, ó. Lá no esteve o animal, estão quebrando tudo. Do jeito. chão, sai do chão, sai do chão. Galera do Flamengo, dá um gritão aí. Galera do Corinthians, dá um grito também. E assim, ó. Quem tem amigo viado, dá um gritão. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho. Quem tem amiga sapatão, dá um grito também. Sai do chão, sai do chão, sai do chão, agora. Quem vai amanhecer, dá um grito bem alto. Esse aqui é o gigante, é o crocodilo. Toca tudo. Não para. Vocês. Quem te vê passar assim por mim, ter que ver você assim, sempre tão linda como é. E é pra cantar bem alto, bem forte. Perder você no assim vai. Na certeza de um amor. E o quê? Me achar o... Pois sem ter teu carinho. E aí? Eu me sinto sozinho. Eu me afogo em solidão. Você e vocês! Essa aqui é top, ó. I want to break free. Patrese. Então canta, vai! I've got to break free. Um, dois, três. God knows I want to break free. I've fallen in love. Tá bonito, tá bacana. Rola, Patrese, vai! Pra dançar, pra dançar, pra dançar, e o quê? Bora, biscoitinho. Veja só ele. Crocodilo, gigante, crocodilo Prime. Minha pistola do passe. Tudo no amor, segura. Tá gostando do crocodilo? Joga a mãozinha pra cima e dá um, bem, um grito bem alto. Quem tá gostando do crocodilo, dá um grito. Pra sair. E o que? E o que? Todos os dias quando acordo. E o que? Tenho todo gigante. É Boa Vista. É crocodilo na parada. Meu parceiro Marquinho também. Um abraço do Patrese, garoto. Tamo junto e misturado. Patrese. É top. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Malandro agora. Sacode. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. É Boa Vista. É gigante. O animal toque gigante. Crocodilo Prime. Rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Então diz! Quem sabe o príncipe virou um chato? Bem do jeito, vai! Que vive dando no. Eu vou baixar o som e a galera canta bem alto agora. Quem sabe a vida não sonhar? Um, dois, agora! E o quê? Mas aqui é o Patrese. favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Deixa tudo no escurinho. Só quem gosta de fazer amor no escurinho, dá o grito aí. Dá pra botar o celular pra cima, acender tudo, isqueiro, acende tudo. Joga o celular pra cima, isqueiro, acende tudo. Quem tá solteiro aí, dá um grito. Quem tá feliz, dá um gritinho. Cadê o grito da mulherada aí? O grito das gostosas. Cadê o grito dos homens? Quem gosta de mulher aí, dá o grito. Tá na hora! Quem gosta de fazer fumaça? Vem do jeito, vai! Oi, oi, oi, oi, oi, DJ! DJ pra trazer! We gon' rock it till the wheels fall off. Pra sacudir! Sway, for my to be acting too bold. Take a seat. Hope you're ready for the next. E aí, galera? E aí, rapaziada? Ai, rapaziada! Só vocês! Só os usuários! Pra cantar bem alto! Ei. Canta comigo agora, no ritmo lentinho. Vem, que vem! Demorou formar! Mais uma! E vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando! Girou! Toma! Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. O meu mundo me ensinou a ser assim. Ah, vocês querem. Sacode! Balança, sacode, balança, sacode! Daquele jeito! Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele. Se a parada, a ferida, esse aqui é o gigante crocodilo. Cura, e a gente toca de tudo. Tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. Preço a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O drama que eu carrego pra não ser o drama da cadeia e favela. Túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, Unido. Gira, gira, gira, gira. Sinto uma grande vontade de chorar. Vindo me visitar agora. Se eu tivesse pensado um pouco mais, talvez hoje eu não estaria atrás de uma cela no pátio de um presídio, numa triste tarde de domingo. Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí. É nóis, é nóis! Felicidade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis. Vamos gritar agora! Hoje, o amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Segura! Vou falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar. É crocodilo na parada! De de elite, 18. Quem gosta é o Felipe, segura Felipe! Tchau, tá bom. De lupa, bochilon, bombeta, branco e vinho. Champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos. Pobre é o diabo, eu odeio, eu tenho DJ de... Patrese. Não adivinha. E sai do chão, sai do chão, sai do chão, chão, chão. Bora, boa vista. Na minha quadrilha só tem gente que brilha. Não tem nada, na minha não que tem. Que brilha na minha quadrilha. Só tem, vamos dançar, vamos curtir. Só tem gente que brilha na minha quadrilha. Simbora, moçada, segura a pisada. Só na sanfonada, só na zabumbada. E na batida, na batida. E só quem tá feliz jogando a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Assim, ó. É bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor. Quem tá feliz dá um grito aí. Quem vai amanhecer faz barulho. 3, 2, 1, toma. Se Patrícia é muita onda. DJ Patrícia. Então vem, vem. Eu fiz uma fogueirinha. O quê? Esperando o meu amor. E toma conta do terreiro. O crocodilo que chegou. Sacou de tudo! Aí, Nilquinho! Assim, ó. É crocodilo. Sai, sai, sai, sai! Sai, sai! O grande amigo empresário Jamag Cascados, o homem do camarão rosa, meu irmão. Ele tá na área, segura! É o homem do camarão rosa, né? É? Para a serrada, desgraçado. É nóis! Opa! Sai do chão! Os empresários da César! Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Costa Cor. Na mode, ele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia que era um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um... Vem cá, vem cá. Ele vai e não vai. Vem pra coçar. Coça com dança agora. Na dança do coçaco não fica coçado fora. Vem pra coçar. Coça com dança agora. Na dança do coçaco não fica coçado fora. É um forró mastruz com leite. Doido. É maluco. Quem gostar dessa aqui, dá um gritinho, ó.